E pra nós finalizar com chave de ouro, é por isso que esse moleque tá aqui sentado nesse sofá, representou. Obrigadão, Mib, pelo carinho que você tem por nós aí. DJ Mib tá por aí, mim. Pô. Tratou o cabelinho bem, tratou o Mac bem, Juninho bem, Luan bem, nossa família. Obrigadão por tudo. E essa daqui, é, tá ligado? DJ Mib tá aí. Virou parte, claro. E essa daqui, DJ Mib produziu. Fé pra todo moço, é o nome dela. Pra finalizar com chave de ouro, obrigado aí Dallas, Solano, toda a equipe do Solano, tamo junto, a minha equipe, tá ligado? Tamo junto também, a carroçada na foto, e é isso, é o trem, valeu? Fé em Deus. Aí, tamo junto, fé em Deus, moleque. Fé, fé, ê, fé pra tudo moço, seu moço, ê, fé pra tudo moço, seu moço. Na favela o bagulho é todo, nós botamos o ritmo louco. Ê, ê, ê, ê, fé pra tudo moço, seu moço, ê, fé pra tudo moço, seu moço. Na favela o bagulho é todo, nós botamos o ritmo louco. É na inteligência que o bagulho anda, nós tá sua fã. Disciplina, respeito, postura, elegância, esse é o nosso padrão. O tempo vai passando e nós vamos mantendo a mente no investimento. Nossa vida é difícil, corremos perigo, mas ela tá me protegendo. No final de semana, chove piranha, os cria marola. Tem lazer, tem prazer, quer fumar, quer beber, se envolve com a tropa. Bali na comunidade, os cria na vibe, a novinha não quer mais sair. Sabe que tem sacanagem, que fica à vontade, é a vida, então vamos curtir. Ê, ê, ê, fé pra tudo moço, seu moço. Ê, fé pra tudo moço, seu moço. Na favela o bagulho é doido, nós botamos um ritmo louco. Ê, ê, ê, ê, fé pra tudo moço, seu moço. Ê, fé pra tudo moço, seu moço. Na favela o bagulho é doido, nós botamos um ritmo louco. Olha, rapaziada, obrigadão de coração. Obrigado a todos vocês que acompanharam aí a gravação do CD Minha Raiz. Obrigado, Juninho, Mac, Davi, Luan. Tamo juntão, PPG, Tabajara, Santa, Zona Sul, mora no meu coração. Obrigado, Deus, obrigado aos fãs. Minha Raiz tá aí naquele pique. Fé pra tudo, bate palma aí, rapaziada, é nóis. Só os cria, tá maluco, mano. Fé em Deus.